azul 4070. Livrou na sua. Azul 4070, autorizado Alfa Juliet, portão 01. Alfa Juliet, para o portão 01. Fica ligado. Afirmativo, no portão 01. Sim. Muito boa noite, Schneider, tem a 201, está na posição 11, pronto para a autorização de tráfego, Galeão, tem sua informação aqui. Está pronto, táxi? Pronto para a cópia. Confirmando, pronto para a cópia, 6201 autorizado Galeão, 380. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída da El Leda Bidev. Controle 119, decimal 8, transponder 5041. Confirmando aerovia até novembro 857, seguro o Uber 116. Então estamos autorizados, Galeão, nível 380. Da El Leda Bidev é a saída, decola da pistão no zero, primeira curva à direita. Aerovia até novembro 857, até seguro após o Uber 116, conforme o plano. Frequência de controle 119.8, aciona 5041. Ocean 6201. 6201, são posicionados. Camarão 6201. Solo Salvador, gol 1889, informação fixa. 189, tá pronto pra cópia? Prossiga. 1889, autorizado Galeão, 360. Decola pistão no zero, primeira curva direita, saída da El Leda Bidev. 37 novembro 857, seguro upper do 16. Controle 1198, transponder 5047. Autorizado Galeão no 360, decolando da 10, curva na direita, saída da El, linda Bidev, upper do 16. Controle de saída 1089, transponder 50446, confirme. 89, controle 119, decimal 8, transponder 5047. 119, decimal 9, 5047. 119, decimal 8, controle. 119, decimal 8, ok, 1889. Tchau pra posicionar. Para posicionamento, gol 1889. Para o táxi está 3258 com 135 a bordo, está com 4 horas de 5 até a João Pessoa. 3258, táxi autorizado via pátio, Índia e Alfa, no ponto espera da 10 Torre, 1186, altímetro 04. Pátio e Índia e Alfa, ponto espera 286, 3258, no ponto espera. Salvador, gol do 405. No 405, copia? Eu sei que tá visto. 405 autorizado Brasília 360 via Perto 17. Decola pistão no zero, primeira curva à direita, saída gole, transição ao fito. Controle 119 decimal 8, transponder 5052. Autorizado Brasília 360, aposulou no 7, decolando a 10, curva direita, gole o fito. Controle 598, aciona 5052. 405 é gole, transição ao fito. Afirmativo, gole, fito. Tchau, puxa essa nave. Para. chamar o controle, o 3662? 662, decola os 49, chame controle 198, bom voo. Boa noite. 3858, chama a torre? Negativo ainda não. Comandante, boa noite. 3662, está decolado. É, autoriza a zipar direto? 3662, contato radar na decolagem, suba 370, saída Pucca, aguarde. Pucca 370, 662. Tá pronto, está 3858. 3858 ali, mantém. Corrigindo, autorizado a alinhar e decolar, 3858, vento 110 graus, 11 nós. Autorizado a decolar, então 3858. Oito, decola o 52, chame o controle 198, bom voo. 3858, 198, bom trabalho, senhorita, até amanhã. É. Nossa, minha torre no 8, decimal 6. Torre 76, Romero Padama, boa noite. Boa. Controle, boa noite, está 3858, Momo Frutico, dando 2000. Está 3858, contato radar na decolagem, prossiga conforme autorizado, submanter o nível 370. Conforme autorizado, contato radar subindo por 370, dando 3850. Uhum. 4071, Campinas, autorizado, 360, via Pérez Luno 6. Decola pistão 1-0, primeira curva à direita, saída da El, Leda Bridge. Controle 1198, transponder 5056. Fazendo o transponder? 5056. 5056, 5056. Ok, primeiro eu posso já novamente a saída, saída da El, após da El, sua Leda. Leda, da El, Leda Bride. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. Da El, após da El, sua Leda, após Leda, sua Bride. Então, se eu autorizar 3-0 para Campinas, eu falava 10, primeira curva à direita, saída da El, após da El, Leda, após Leda, Bride. E era ouvir a Perzolu 1-6, com a puxa também. 3662, submantém o nível 370, semicentro Recife no 25, decimal 45, alterna no 26, decimal 85. Romeu Papatango na final da 102. Romeu Papatango autorizado toque arremetida, vento 110 graus, 11 nós. Após decolagem, a primeira, ou após arremetida, curva esquerda, ok? Ciente, após arremetida, curva esquerda, autorizado toque arremetida, Romeu Papatango. Doutor, muito boa noite, é o TAN 3152, informação Vitor, posição 09. 3152, Sandra Copa. Afirmativo, Sandra Copa. Sandra Copa. 3152, autorizado Maceió, nível 330, Piampero 58. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, saída Fuca, transição Aracaju. Controle 119.8, transponder 5055. Entendeu a saída aqui, a transição Aracaju, poderia me dizer a saída para o Fuca, transição Aracaju. Fuca. Fuca, papai, uniforme, Itália Alfa. Sim, então autorizado, Maceió, nível 330, e a Uberwiss 8, decola da 10, primeira curva esquerda. A saída em Fuca, transição Aracaju. O controle 119, decimal 8, e o transponda 5055. 3152, chama para processar. Chama para processar. Solo, Salvador, gol no 889, fechou o estacionamento, posição 5. No 889, autorizado, chama ataque. Para ataque, o gol no 889. A esquerda, agora vai tocar RMT na 17. Afirma, Romeu Papatango. Reporte na final da 17. Passará na final da 17, Romeu Papatango. Tan 3858, submantenha o nível 330, chame Centro Recife no 25.45, alterna no 26.85. Tan 3858, Recife 330, Recife 2545, 2085. Boa noite, até amanhã. Boa. Taxi Gol no 839-102 a bordo, alternando Campinas, 3 horas e 45 de autonomia. Taxi via Índia Alfa, 18, 6, 4, 0, 1. Ok, Índia Alfa, 0026, Gol 1, no 839. Final 17, o Romeu Papatango. Papatango, toca arremete na 17, uma centena com 10 o vento. Após a arremetida, vai curvar à direita. Gente, após a arremetida, curvar à direita, autorizado tocar arremeter na 17, Romeu Papatango. Táxi, 3 horas e 40 de autonomia, 101 na porta, alterna, confins. 3 e 45, 101 e confins. Está livre o táxi via pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera, troca para a frequência da torre, 118.6, o QNH 1014. Tenha um bom voo e uma boa noite. Oxanem 6201. Copiou, livre táxi, pátio Alfa 18.6, 1014, bom trabalho. Oxanema 3.3, acione identificação, autorizado chegada PONF, desse mantenha 4.000 pés, o ajuste na 014. Novo Batango tocou e remeteu ao 03, vai curvar agora à direita, para um circuito pela direita do 17, ok? Reporte cruzando a final da 10. Oi, autoriza o Romeu Papatango a fazer uma base pela direita na 10. Até o farol Itapuã e aguarde para ingressar na final da 10. Até o farol Itapuã e reportará para ingressar na final da 10, Romeu Papatango. 889 autorizado a decolagem, uma centena com 10. Já decolagem, 839. O Romeu Papatango, correção, dá presente ingresso na final da 10, reporte na curta. Tá já estará na curta final da 10, vamos para Papatango. Confiou, mantém o ponto de zero, confia? Afirmo, mantém o ponto de zero no zero. Solo Salvador, 3152, posição 9, solicita pushback, acionamento. Autorizado, chame para o táxi, o Kenegão 1014, tá 3152. Chamará para o táxi, tá 3152. Controle, 198, bom voo. 198, boa noite, 1889. Salvador, boa noite, voo 1889. Voo 1889, contato errado na decolagem, voo Ileda após Ileda Bidev, submantém o nível 360. Ok, da presente direita, Leda, Leda Bidev, 360, 1889. Para a esquerda, para o top. É 201 após o tráfego na curta ali, mantém. Papatango, esquerda do vento da 10, qual a intenção agora? Agora o meu Papatango vai fazer o pouso completo na 17. Pouso a bordo, autonomia de 1h54, alterna Aracaju, pronto para o táxi. 3152, 166 no POD, táxi via Pátio Índia, 1862, ponto espera da 10. Pátio Índia, 1862, ponto espera da 10. Salvador, boa noite, voo 405, puxa de estacionamento, portão 62. 12 coordenando com a sua equipe de solo, o tráfego da TAM irá passar a cauda, após o mesmo autorizado iniciar. Após o tráfego da TAM, está autorizado 405. Valeu, Papatango, tem pouso autorizado, 197, o vento é uma centena com 10 knots. Pouso autorizado, 197, Romeu, Papatango. Decolado aos 10, 198, bom voo. 198, bom trabalho. Salvador, boa noite. Show, Xané, 6201. Xané 6201, contato radar. Voe Leda após Leda Bidev, se mantém o nível 380. Leda Bidev 380, 6201. Ai. No 3, dessa via chegada para 2000 pés, o ajuste no 0 no 4, autorizado LS, reporte estabilizado. Via chegada, descendo para 2000 pés, no 0 no 4, autorizado. Chegada LS, no 0 no 4. Gol no 889, submantém o nível 360, chame centro Recife no 25.1, alterno no 33.25. Ok, subindo para o 360, Recife 1251, ou no 3325, obrigado, boa noite. Controle Salvador, 5-7-4-8, aciona identificação, autorizado chegada a Mari, desse mantenha nível 050, ajuste no 0 no 4. 050, OITAP, 6748. Azul 4209, aciona identificação, autorizado chegada Bonf, desse mantenha 4000 pés, o ajuste no 0 no 4. Bonf descendo para 4000 pés, com ajuste no 0 no 4, Azul 4209. O meu Papatango, só...